Combata a prostituição infantil. Disque 100. Quem cala, consente. Nem sempre que eu procuro, acho. Mas corro atrás desse ritmo intenso. Penso, vou sempre mais, paz se faz com paz. Dou meu exemplo, sem abraçar religião, eu faço de mim um templo. Tento fazer de tudo pra repercutir na paz. Tempo pesado e tenso, quem entendeu sabe o que faz. Estrada é longa e só alonga com as dificuldades. Desilusão sem união, difícil ouvir verdades. Sinceridade, a vida passa no segundo, mano. Ontem tranquilo, hoje nem sabemos onde estamos. Passado hoje, seu dia de vitória. Começa agora a escrever sua história. Faço bem, seja o bem, independente da verdade. Ajuda alguém, seja alguém, exercendo a caridade. Humildade, humanidade, porta pra evolução. Alternativa na sua vida, essa é a solução. Onde está a paz? O que é paz pra você? Às vezes faz o que faz, mesmo sem entender. Vamos correr atrás, ficar parado, porque o rap aqui pede paz, sem paz não vamos vencer. Onde está a paz, o que é paz pra você? Às vezes faz o que faz, mesmo sem entender. Vamos correr atrás, ficar parado, porque o rap aqui pede paz, sem paz não vamos vencer. Tudo simples demais, todo mundo em paz. Sem fome, guerra, todos eram iguais, pô. Aqui estou descrevendo o que sonhei. Tudo muito bom, noite boa que passei. Tudo que vi me fez apertar o passo. Nessa estrada fazer o dobro que faço. Pra triunfo do mal, bem aqui tem que parar. Pra desespero do inimigo eu nunca vou descansar. Chegar onde nunca cheguei antes. Fazer tudo e mais um pouco, o dobro do meu alcance. Antes e depois, só depende do agora. Sem jogar conversa fora, vambora, simbora. Agora é a hora, quem ora. Pedir pra Deus proteção. Presente e futuro eu sei que está em suas mãos. Ter na nação, união sem disputa. É pela paz que devemos ir à luta. Onde está a paz, o que é paz pra você? Às vezes faz o que faz, mesmo sem entender. Vamos correr atrás, ficar parado, porque o rap aqui pede paz, sem paz não vamos vencer. Onde está a paz, o que é paz pra você? Às vezes faz o que faz, mesmo sem entender. Vamos correr atrás, ficar parado, porque o rap aqui pede paz, sem paz não vamos vencer. DJ Fox, este sim, toca o verdadeiro hip hop.